Yo, yo, street sights. It's me with Norfi, András. Yo, I am a pest. Sou András, aquele que chega e representa. Eu falo sobre as coisas que a gente sempre vê. Sou aquele que anda sobre a beira do abismo, mas não me influencia com esses seres malditos que sempre agem com malícia em toda a sua vida. Por isso eu fico esperto, eu sigo a minha própria linha. Eu sei que por aqui as tentações são muito fortes. Todo dia que nós somos visitados pela morte, a injustiça faz parte do nosso cotidiano. Pessoas que fazem mal estão tranquilamente andando. Enganam pessoas que têm a sua mente fraca. Dão chance pra tolice, batem ponta de faca. É lamentável o estado que as coisas estão. Apenas faço a minha parte, eu ando pela contramão. O errado virou certo e o povo é o culpado, que aceita certas coisas e sempre fica calado. São comprados muito facilmente por quem os engana, a promessa mentirosa da pessoa profana. Não perco mais meu tempo te explicando o porquê, porque digo essas palavras eu só falo pra você. Fique esperto, pois o mundo está mudando rapidamente. Valores estão sumindo, não há respeito nessa gente. Quem engana, quem humilha, quem não tem nenhum caráter. Não quero ver o teu sucesso, querem ver o teu cadáver.